Tanta coisa acontecendo o tempo todo no rádio e na TV. Vacilos e escândalos, só não vê quem não quer. Está cada dia mais difícil saber em quem acreditar. Muito se fala em nome de Deus, mas cada vez menos se faz. Homens amantes de si mesmos, só querem o próprio bem. Enquanto o povo está padecendo com sede de ouvir alguém, que Deus nos dê discernimento pra enxergar além. Que os lobos vestidos de cordeiros não nos enganem. Sempre atento, tem que estar, tem que orar e vigiar. Se não, já viu. Se não, caiu. Sempre atento, tem que estar, tem que orar e vigiar. Se não, já viu. Se não, caiu. Tem gente se aproveitando da fraqueza do irmão, usando a culpa, pedindo grana, vendendo salvação. Mas só cai nessa conversa quem não conhece a voz de Deus. Que diz, vinde a mim os que estáis cansados e eu os aliviarei. Nos dê discernimento pra ouvir a sua voz, e que separe o joio do trigo cada vez mais. Existe em nós um sentimento de só pra ele entregar. Chave que abre o cofre que guarda.